Ó meu divino, ó meu Pai eterno, foi vós, foi quem veio e me fez. Ó meu divino, meu Pai eterno, foi vós, foi quem veio e me fez. Eu digo perante a luz, sou filho da mãe de Deus. Eu digo perante a luz, sou filho da mãe de Deus. Eu vivo cumprindo a missão, ensinando aos meus irmãos. Eu vivo cumprindo a missão, ensinando aos meus irmãos. Retiram os seus direitos com grande ingratidão. Retiram os meus direitos com grande ingratidão. Jesus Cristo assim sofreu, crucificado pelo judeu. Jesus Cristo assim sofreu, crucificado pelo judeu. Eu peço ao meu Salvador que ore por nós a Deus. Eu peço ao meu Salvador que ore por nós a Deus. Vamos todos prestar atenção e cumprir com a obrigação. Vamos todos prestar atenção e cumprir com a obrigação. Eu peço a voz da luz, ó Virgem da Conceição. Eu peço a voz da luz, ó Virgem da Conceição. Vamos todos por uma escala, com a carta de ABC. Vamos todos por uma escala, com a carta de ABC. Aqui o chefe sou eu, e todos têm que obedecer.